morning sorrow. I never meant to cause you any pain. Only one the more I see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain. Just wanna be some kind of friend. Hey. Baby, I can never steal you from another. Such a shame on friendship. Make up your mind. Think you better call. Let me go through the purple rain. Clássicos românticos na sua noite. Be Just lay all day with you. I could just stay all day with you. Hey, baby, you're a sack of potatoes. We could grow eyes for later, moments to savor. We made, we made, we made our mais em We Lil Nine, aqui na programação mais romântica do seu rádio, fechando muito bem. E você tá curtindo por aí? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nessa terça-feira, dia 1º de julho. Continue com a gente, vai mandando seu alô. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Estamos apresentando Sons of Love. O romantismo está no ar. Está no ar. Diferente não é pecado, nem crime e muito menos imoral. Ser diferente é humano. Muitas pessoas têm necessidades especiais, limitações ou não se encaixam em um padrão. Mas todas elas têm direito a viver em sociedade com as mesmas oportunidades de qualquer um. E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando essas pessoas são colocadas em um grupo que as aceite, pois nos acrescentam valores morais e de respeito ao próximo. Todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. Inclusão social. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Cidade. É hora da hora. Hora certa. A hora certa. 10h40. Cidade FM. E ação, cadê o povo? Orientação espiritual. Irmã Maria Alce. Por meio de seus estudos, a Irmã Maria Alce satisfará plenamente a todos que a ela recorrerem para fins científicos, sobre a vida, sorte ou assuntos particulares de cada um. Uma consulta será bastante para que se tenha convicção do que quer saber, pois os seus trabalhos, além de estarem ao alcance de todos, são garantidos. Sejam quais forem os vossos interesses, comerciais, particular, amorosos, viagem, dificuldades em vencer algo na vida, separação de amantes, frieza sexual, enfim, todo e qualquer assunto que estiver ao alcance da mesma, são garantidos. Rápidos e também positivos. E atenção, queres descobrir alguma coisa que vos perturba? Quereis fazer voltar à vossa companhia alguém de quem vos tenha separado? Ou destruir algum mal que vos perturba? Quereis alcançar bom emprego e prosperidade? Quereis facilitar um casamento difícil? Joga-se búzios e tarô todos os dias, das 9 às 19 horas, inclusive domingos e feriados. Não precisa falar nada, ela fala tudo. tudo com 50 anos de experiência. Consultas com hora marcada. Em Badiba City, ligue 17992430730. Repetindo, 17992430730. E você de Batiba City, quer ter uma internet de ultra velocidade? Tá na hora de vir pra Wiclix, a internet de fibra óptica que entrega 100% da conexão contratada direto na sua casa. Pare de passar nervoso com internet meia boca e contrate agora uma internet de verdade. Vem ser feliz com a Wiclix. Visite a gente na Rua Pontes, 1421, Centro, ou ligue 17-3531-2800. Wiclix. Internet de verdade. Cidade FM. Vamos apresentar Songs of Love. Yeah, baby, agora tem Whitney Houston. A little time to look around me. looks like love has finally found me. Clássicos românticos na sua noite. Yeah, I know, yeah, it's true. Funny how it seems, always in time, but never lined for dreams. Head over heels when took to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I know you love the way my love is sounding. From over there you can feel my heart pounding. Let me swim in your outer mind drowning. Forever I'll be upside down frowning. I love you uptown, love you downtown. You could be my woman, I could be your main man. And that's why I sat down and wrote this poem, cause I want the truth to be told. Boy, you know, I know that it's true. I know this much is true. It's true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, dissolve the nerves that just begun. Listen to Marvin. Oh, my love. This is the sound of my soul. This is the sound. Yo, I like the way your soul sounds to me. Ain't nobody doing me the way you do me. I got the stamina for L-O-V-E. Whip out the camera, let's make a movie. In the future we could look back on what we done did. We been making love till we like 100. And that's why I had to remix this song, cause I want the truth to be told. Boy, you know, I know that it's true. I know this. My love is true. You know it's true, girl. You know it's true, girl. You know I love it, girl. You know it's true, girl. I know this much is true. You know it's true, girl. You know it's true, girl. I know you love it, girl. It's true, girl. Gravação, hein? Demais ficou esse som. Curtiu? Vai mandando seu alôzão também lá no meu Instagram, Juna Pinheiro Voz, e também no meu canal no YouTube. Tô esperando vocês, se inscreve lá. A gente vai dar uma paradinha, aproveitar o amor que tá pertinho. Estamos apresentando. Um beijo, já eu volto. O romantismo está no ar. A playlist mais top do rádio. Ele te ama, viu? Não é pouco, ele te ama pra caramba, viu? Aqui tem lançamentos o tempo todo. Só aquela saudade ruim que você quer sentir. Sua playlist em um só lugar. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. A sua rádio do seu jeito. Cidade, cidade. Vamos apresentar. Olá, voltamos e agora tem Whitney Houston. We pray with no proof anyone could hear. In our hearts, a home for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Believe, oh, hope is great. Say living on my heart and it's pulling me close. And I'm lost in the dark without anywhere to go. But I've gotta let you know, gotta let you know, we'll be okay. But if by chance we go new today, we'll awaken the truth of day. We are rising above this perspective. I am new again to what's true again to me. There's a ribbon on my heart and it's pulling me close. And I'm lost in the dark without anywhere to go. Românticos.